mas o só ter. Você pode até dizer, da boca pra fora, que vai me esquecer. Você pode procurar, mas ninguém supera o meu jeito de amar. Só eu te levo ao céu, fazer amor no chão. Eu conheço teu corpo como a palma da minha mão. Pra que ficar dizendo que acabou? Se ontem mesmo você confessou, tem sabor de moranguinho e tem sabor de moranguinho. E o meu amor tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho e tem sabor de moranguinho. E que eu não presto, mas é louca por mim. Se ontem mesmo você confessou, tem sabor de moranguinho e tem sabor de moranguinho. E o meu amor tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho e tem sabor de moranguinho. E que eu não presto, mas é louca por mim. Tem sabor de moranguinho. E o meu amor tem sabor de moranguinho, tem sabor de moranguinho e tem sabor de moranguinho. E que eu não presto, mas é louco.